2106, posso fare 10 pronto? Lima 5010. Lima 10, boa, 9106. 3170, São Luís 4, vem à direita, João Saulo, 21 do Espanha, né? 211 ao livrar, obrigado. Da Globo, da Conta dos Meios, controle 119, décimo 8. 19, 8, 1, 11, 9, 10, 9. 9, 9. Controle, bom dia, bom, 9106. 9106, bom dia, contato radar, subiu, antena 340, 781. 9106, a paz dos dias, autoridade direto Dátila. Paz dos dias, direto Dátila, 9106. Está tomando apoio da presença de Zad, né? Eu vou ligar a formação, obrigado. Entra com o 9106, lista de dias. Obrigado, 9106. Estamos contra o Recife, na frequência 125.1. 125.1, você vê, bom carnaval. Ah, pegou isso, uhum. Obrigado. Argentina 1 and number 1. Good night. Just a minute to copy. Prepare the L departure. Prepare the L departure. 9-1-1. Argentina 19 and 11, ready to copy. Ready to go Argentina 19 and 11. 302 Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 380 via Echo Zulu 44 to be there then Echo November 857, then end of flight turn route. Departure 10810, after departure, right turn, dial departure, then flight leader position, then be dive position. Squawk 5553, travel door, approach frequency 119, this now 80. Argentina 1911, here to Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 380 via Echo Zulu 44, then November 857. Then flight left route, take off runway 10, then take off turn right, dinner, then dinner, squawk number 5553, frequency Salvador 119.8, 1911, the departure is dial departure, then leader, then BDEV transition. First to fly dial, Delta Alpha Echo Lima, then Lida, Lima Echo Delta Alpha, then BDEV, Bravo India Delta Echo Victor. Ok, Delta Alpha Echo Lima, then Lima Echo Delta Alpha, and BDEV, Bravo India Delta Echo Victor. Echo is correct, we'll be ready for pushback setup on gate 10, Argentina 1911. Call for pushback setup, Argentina 1911. Boa noite, passa nível 200, canal 50. Contra 86, bom dia, sem identificação, chega da Mário, deixa para nível de voo 050. Ajuste 1090. Ajuste 1010, deixa para 050 para o Jonathan. Thank you. após 6:30 após etapa foi turno, sem restrições, desça para 2.000. Permanece a gente no 090, autorizado para o procedimento 1.73, a pistão 90, reforço habilitado. Estabilizado, 1.0, tá? São 306, complexo final de procedimento LS Exploration, torre 118, decimal 9. 1895, São 308, no meio. Home gate 10 is good to push back and set up, call me for taxi.